Estamos chegando com o Pretinho Básico ao vivo para todo o sul do Brasil, pela Rede Atlântida. 6 da tarde, muito obrigado pela sua audiência, pela sua parceria e preferência pelo Pretinho Básico. Sicredi, gente que coopera, cresce. Telefonia Big e da Miller, a moda está nas ruas. Fala aí, Potterzinho. Triste. Tá triste com o quê, Potter? Mas o que que houve, cara? Nem perguntou. O cara não falou nada, não sei. Triste. O que que houve, infeliz? Fiz uma piada agora no Twitter, com grafia de palavras. Certo. E fiquei triste com a realidade. Com a realidade, né? De interpretação de texto das pessoas. Aconteceu muito isso comigo ontem, mas é assim, te acostuma. É isso aí mesmo. Tem um santo chamado São... Não vou lembrar agora, depois a gente fala. Coração escreve com dois S? Coração com dois S e cedilha embaixo dos S. Fala, Cajizinho! E aí, boa tarde. Tudo bem, tudo certo, Maurício Amaral? Eu embaixo dos S, sou o melhor. Cedilha, o cara embaixo do S. É o S e cedilha. É pra garantir. E aí, Marcos Bianges? Beleza, como é que estão meus colegas aqui? Beleza, tudo tranquilo. Te assistindo teu outro emprego lá hoje de manhã? Então, o meu Sport TV. Meu contrato matriz, né? Já foi melhor, é. Já foi melhor. Contrato matriz, exato. É, já, tu não acha que ele já foi melhor? Já. Isso aqui eu faço por prazer. Isso aqui eu faço por prazer. Marcos ficou 2 horas e meia na televisão e provocou 30 milhões de pessoas. Objetivo atingido. Objetivo atingido. A Globo fez uma matéria ainda, tá no Globo.com, uma matéria que diz que Adriano e torcida do Corinthians são alvo de humorista gaúcho. Ah, que beleza, cara. Eu sou catarinense, pô. Puta, é catarinense, cara. Te esquecendo, cara. Que pena, mano. E não é humorista, é humorista. Quem será o cara, então? Xingar o Corinthians, tudo bem. Agora me chamar de gaúcho? E humorista, humorista gaúcho é ruim, né, cara? Pianjas, mas tudo vai melhorar. É, humorista, tudo bem. Tá bom, deixa eu apresentar aqui a estrela móvel desse Pretinho Básico de sexta-feira, 18 horas. É o homem da zero hora, dos livros, das mulheres e dos chops cremosos. Davizinho, Galo Chopes Cinza. Cremosos. Sabe o que eu disse? Eu tive lá no... Acabou a temporada de chopes cremosos, Davi. Como assim? Tá chegando o verão, agora temos que parar de beber chope e cerveja. Agora que começa. Não, tá louco. Sim, mas que época tu toma chope e cerveja, eu cara? Parei em outubro, último dia de outubro, 31 de outubro foi a última cerveja que eu tomei. Louco, cara, meu, não falei isso nem brincando, cara. É um comentário gay. Não é gay. Claro que ele tá se preparando pro verão. Presta atenção. Quem é que se prepara pro verão? Nunca paro de tomar chopes cremosos. Até no mais frio inverno. Não, quando tá mais frio, eu chego no bar e digo, chope gelado. E cremoso. E silencio o bar. Muito bom, Davi. Sensacional. Vamos então aos destaques comentados do Clique RBS. Polícias estaduais e federais farão blitz conjuntas para tentar diminuir mortes no trânsito do Rio Grande do Sul. Um levantamento feito pelo Detran apontou que em feriadões morrem, em média, de 4 a 5 pessoas por dia. E fora dos feriadões, de 3 a 4 pessoas em média por dia. Nos últimos 5 anos, de acordo com o levantamento, morreram 150 mil. Não, né, cara? 120 mil. 6.843 gaúchos em acidentes de trânsito. Eu pensei que era no Brasil. No Brasil morre não, uma pessoa. No Rio Grande do Sul. Uma pessoa, a cada 13 minutos morre uma pessoa no Brasil. Só que o seguinte. A morte é contar. Essa morte que chega pra gente é a morte num acidente. Lá em loco. É. Se tu morre daqui a 2 dias no hospital, não conta. E aí fora, se tu ficou paraplégico, tetraplégico, sem um braço, sem uma perna, nada disso é contado. Ou seja, o caos é muito maior. É verdade, o caos é muito maior. Fora o dano que tu traz pra outra, pra familiares, pra outras pessoas. Mas essas 6.843 pessoas que perderam a vida em acidentes de trânsito são pessoas que foram encontradas mortas lá no local do acidente. Isso aí, a maioria é nas estradas, né? A maioria é nas estradas. Aí as blitz da lei seca não tem muito a ver com isso, né? Agora o que teria a ver com isso é trem, né, meu? trem, cara. Por que não tem trem? Porque eu não posso ir de trem até Porto Alegre, até Floripa. O ideal seria isso. Não é o nosso caso, Marcos. Não é, né? Não vai rolar. Eu acho que, na verdade, no Brasil, a África é melhor. A África do Sul morre menos gente. Pelo menos já teve uma Copa lá, já fizeram alguma melhoria. Como é que é a estrada na África? Como é que foi a estrada? Espetacular. As estradas são ótimas. Espetacular. Bom, claro, as estradas dos caminhos e, né, de uma cidade, Pretória, tudo mais. Tem a Garden Road lá, que é espetacular, que é Porto Elizabeth pra Cape Town, sabe? Mas, obviamente, entrando mais ali no país, talvez seja mais difícil. Mas, mesmo assim... Bom, se comparar as principais vias brasileiras com as principais vias deles, é patético. E o trem, cara, patético. O trem anda a 200 km por hora na Espanha. É 180, 190, tem um marcadorzinho. Trem na trem França rápido. E no Japão é 300 por hora. Tudo bem, mas eu tô falando... Vamos chinelo, né? Um trem chinelo, 200 km por hora. Tá bom, já 200 por hora. Tá. Nunca vai dar pra andar 200 por hora numa estrada. Aí tu faz, grandes percursos, por exemplo, Porto Alegre, Floripa, tu faz em 3 horas, 2 horas e meia. Mas o grande problema é o seguinte, o grande problema é que não é falta trem, as estradas são ruins, é o ser humano, né? É isso aí. É imprudente, que bebe 40% dos acidentes. Tá, olha só, deixa eu falar. Tem a bebida no meio, só pra falar, tá? De cada 10 acidentes brasileiros com morte, 4 tem bebida. Tá bem. É verdade. 6 são mulheres. Tu fica bem melhor sem o Porã aqui, viu? É, cara? Impressionante. Eu também acho. E o Porã também fica bem melhor sem ti. Até eu tô querendo saber onde tá o Porã. O Porã tá de folga. Ô, Thaís, o Porã não veio. Não? Tá sim. Tá, ele me falou há uma hora que estaria de folga às 6. Ele veio cobrir o Piange. Ele ia estar aqui às 6. Isso a gente discute. A gente discute fora do ar. A gente discute a situação. Ligando pra casa do Porã. Era o que faltava pro Porã, né? Vamos ligar agora pra Thaís. Faltador de trabalho. Vamos ligar pra Thaís. É o William, aquele jogador. Deixa eu acabar aqui com os destaques do Clique RBS, por favor. Homem recebe indenização de R$3.000 por se engasgar com tortinha do McDonald's em Santa Catarina. Exatamente. Desembargador diz que a empresa não ofereceu a segurança que se espera. O Marcelo Gabriel Linhares comprou uma torta pequena de banana no estabelecimento, no shopping center Itaguaçu, na cidade de São José. Ao ingerir o alimento, o homem se engasgou com um pedaço de plástico pontiagudo que media cerca de 4 centímetros encontrado no recheio do doce. Meu Deus. Bom. Aí já mudou tudo. A empresa Izan Comércio de Alimentos Limitada, franqueada da rede fast food McDonald's, alegou que a tortinha vem pronta e congelada e a lanchonete no shopping apenas a aquece antes de servir ao mesmo. Então tem que meter, como é que se fala essa coisa? Processo. Processo. É um plástico afiado, né? Só um plástico afiado. Não machuca. Chega no estômago, é tratado com ácido. O grande lance é chegar no estômago. Caraca, velho. Se chegar no estômago, não tá problema. O problema é sair. TRF suspende liminar que anulou 13 questões do Enem. Feito! A anulação só fica mantida para os alunos do Colégio Cristos de Fortaleza, que tiveram acesso às questões antes. Ou seja, as provas serão mantidas na sua integralidade para os quase 5 milhões de estudantes que se submeteram ao Enem. Finalmente usaram a inteligência. Liminar. Até a próxima. Mas eu acho que essa aí é a mais correta, né? Tinham que eliminar as liminares. Né, cara? A Brigada Militar. Quem quer pedir uma pizza? Não. Tipo o Porã aparecer. Não, supera, ele não vai aparecer. Ele já falou que não vai aparecer. Uma tortinha de banana? Não, supera isso também. O cara que pede uma tortinha de banana. O cara que pede uma tortinha de banana já merece que um plástico engasgue na boca. Não faz assim. A tortinha de banana é muito boa. Pelo amor de Deus, Não fala isso, que ele é bom de processo, esse cara. É, o cara é desembargador, meu. Eu de manhã eu tô me preparando pro verão. E aí? Eu e o Fetter estamos nos preparando pro verão. Cada um na sua casa, né, Neila? Não quer dizer que somos gays. Não quer dizer que somos homossexuais. Parou de tomar chopp também, Neila? Não tomo chopp. Não tomo. É que eu champanhe, Neila. Eu parei de tomar chopp em outubro. Eu, Neila, assim como tu, prefiro me livrar dos 2 quilinhos a mais que eu trago comigo no inverno, entendeu? Cara, não tem 2 quilos a mais. Eu tenho. Cara, tem o único problema. Para com isso. O único problema que tem é a tua camisa grande. É isso. Cara! Quer uma dica? Cremezinho de banana. É mesmo? Creme de banana branca. Tá bom. Cremezinho de banana branca. A Brigada Militar recuperou na tarde de hoje o carro do deputado federal Fernando Marrone, que havia sido roubado na noite desta quinta-feira em Pelotas. O automóvel Fusion foi achado no bairro Pestano, com um vidro quebrado. O iPhone que estava dentro do veículo não foi encontrado. Marrone sofreu um assalto por volta das 9 da noite na quinta-feira e 3 homens cercaram o carro que ele dirigia quando ele, em uma sinaleira no centro de Pelotas, parou. E aí foi abordado. Depois de atirar contra o veículo, um dos homens colocou uma arma na cabeça do Marrone. Caraca. E ordenou que ele entregasse o carro. Deitado na calçada, Marrone acionou a polícia. Nossa. Do Bruno Marrone? Não. Não, cara, não. Deputado. Deputado Fernando Marrone. Eu pilotei helicóptero pro Bruno Marrone. Sim, eu sei. Cara. Acabou a dupla, tu viu, né? Tu acabou com a dupla, acabou, né? Acabou, infelizmente. E como é que, o que que houve lá? Eu acabei machucando meu pé. Pois então, perdeu o pé. E como é a música? Como é que tu anda? Como é que tu caminha? Fala lá. Um pé normal e um pé de madeira. Como é que fica? I wanna techno. E aí tu vai cantando enquanto canta. I wanna techno. I wanna techno. É demais. Take it all. Terenando, querendando, só não tem. E não tem. Quero, quero, quero, quero, quero, quero, quero. Cara, quase que a gente teve a maior semana da história da música brasileira, né? Não, rapaz, Zezé de Camargo, Luciano e Bruno Marrone na mesma semana. Já acabou, já. Nossa senhora. Isso é incrível. Ah, e o último destaque do Clique RBS, depois de ter passado mal com a Almira aqui, um novo desenho gigante apareceu numa lavoura do oeste de Santa Catarina. Não, cara. O círculo foi encontrado em Ouro Verde na manhã de hoje. O ufólogo Ivo Hugo Doll está se deslocando para o local. Na sua nave. Fala pro Ivo. Ele tá indo na sua nave. Fala pro Ivo que é uma agonizada, que não tem mulher lá. O círculo de aproximadamente 19 metros teria surgido durante a madrugada. Na última sexta-feira, 2 agroglifos foram encontrados em Bom Jesus, também no oeste de Santa Catarina. É legal trabalhar de ufólogo, né, cara? Tu tá em um lugar, te apresenta. É prazer. É muito legal. Ufólogo. Ufólogo. Cara, o cara não trabalha de ufólogo, né? Ele é ufólogo. Ele ganha um salário. De quem? Alguém deve pagar pra ele. Né, cara? Quem é que paga pro ufólogo? Não, isso é pesquisa. Tu precisa de um ufólogo, tu fala, contrata o cara. Toda hora tu precisa de um ufólogo. Acho que ele é, acho que ele é contratado pelo Estado, o objeto. Ah, é. Se isso está, cara. Nós pagamos ele, então. Se o Estado estiver pagando um ufólogo. Mas ele não faz parte da aeronáutica, será? Não, meu. Será que não? Imagina, tu abre o jornal, tá concurso, vagas para ufólogo. Astrólogo, ufólogo, tarólogo. É muito ufologia louco. Deu 30 por vaga esse ano. O objeto de estudo do ufólogo. Então o cara não, é professor, ele não deve existe, ser professor, né? Então. Ou pode não existir, que nem o teólogo. Pode não existir, mas eles trabalham já em cima de uma. Então ele é professor, sei lá. De uma prova concreta, digamos. Cara, é falta de laço ou de inteligência pra passar em medicina. É que algo que presta pra humanidade. Não, eu não acredito que eu ouvi isso de ti, cara. Eu acabo de retirar aqui minhas palavras anteriores sobre o teu comportamento na ausência do Porã. Acho que o Porã tá chegando. Mas essas áreas místicas do governo do Rio de Janeiro contratava uma fundação chamada Fundação Cobra Coral que rezava, que fazia mandingas pra que não chovesse muito no Rio e não desse deslizamento e enchentes no pelo Rio de Janeiro. Pelo jeito não deu muito certo. Era pago pelo governo. Sim, não. Índios, né? Sei lá como é que era, mas enfim, era papo. É que o índio sabe fazer a dança da chuva. E não a dança da não chuva. Mas é só dançar ao contrário. Não, eles contratavam os índios pra não dançarem, pra ficar sentadinho, bem quietinho. Não vai me dançar, hein? Mas pode ser que seja pago pelo governo um ufólogo, no sentido de que é um objeto voador não identificado, é um cara que fica... Enfim, verificando se não é um balão, se... alguém tem que pagar os caras, né? Alguém vai nos esclarecer a questão. O mundo é assim, o mundo tem coisas que não tem explicação, né? Por exemplo, isso aí não tem explicação, casamento não tem explicação, o Wilson Matias não tem explicação. O teu sucesso com as mulheres, né? ouviu o que não queria. Não, deve ter alguma explicação que a gente não conhece, né, cara? Só pode ser isso. Infelizmente, não posso demonstrar. Mas eu não tenho sucesso com as mulheres, não tenho. Esse negócio do eu que tenho, né? Do troço da chuva, eu já contei aqui o caso do Carlos Wagner e o índio no interior que sabia adivinhar, que sabia a previsão do tempo? Não. O cara, o Carlos Wagner é aquele cara que o repórter Zero Hora mais antigo, junto com o Nilson Mariano. Ele já foi em todo o interior do Rio Grande do Sul, conhece cada estrada, cada curva. Tem um buraco ali depois daquela curva, ele conhece tudo. Bom. Né? E conhece toda a cidade do interior e ele estava fazendo uma matéria no interior E descobriu, alguém tá dizendo, né, que tinha um, aqueles índios velhos do interior, tal, lá no fundo do campo, que o cara acertava todas as previsões do tempo. Pô! Né? E aí ele, pá, vou lá ter que falar com esse cara, vou dar uma baita matéria. E aí chegou lá no fundo do campo, onde é que tá o índio? Olha, outro, o senhor tem que andar a pé aqui agora, não tem como andar de carro nem nada. E aí se tocou a pé o Wagner. Chegando perto, tava lá, ele viu aquele índio mateando, né? aquelas fogo de chão, aquele troço, né? Lá no fundo do campo, sozinho. E pensou, tem que me aproximar devagar. Esses caras são os caras ressabiados e tal. Então tem que falar com jeito e tal, né? Pra conseguir a matéria. Chegou e se aproximou dele. Ô, boa tarde. O cara, boa tarde. Aí ele assim, me disseram aí que o senhor acerta sempre a previsão do tempo. Eu acerto. Acerto. Quando vai chover, o senhor sempre sabe isso aí. Quando faz sol, o senhor sempre sabe isso aí. Temperatura, o senhor sempre sabe isso aí. Pô, que maravilha. Aí, e como é que o senhor faz? Ele disse, não escuta gaúcho? Ah, muito Léo bom. Tucão. Sensacional. Espetáculo. Muito bom, cara. Vamos, não tem mais o que fazer. Não há mais o que eu possa fazer pra segurar. Fatos do dia! Fatos do dia! Com KG! Olha! Ainda bateu umas asas, né? Esse galo aí parece que não bebe, rapaz. Já uns dois meses. É o galo Damião. É o nome dele. 6h56, Priscila Pires quase cai em escada de avião. Quem é a Priscila Pires, KG? Me ajuda, mano. Deve ser o BBB. Cara, é a morena. Gostosa do BBB. Gostosa do BBB. Isso é hora de quem tá, ó, na cachaça. Mas quase cai. 5 pra 7 da manhã. Tropeçando em escada. Quase cai, né, manchete? Mas tu vê como tá feia a coisa. Estava meio fraco o movimento, eu tive que adaptar umas aqui. 8h30, Rodrigo Hilbert malha no Rio. Neila, Potter, maravilhoso. O que tu acha do Rodrigo Hilbert? O ser humano mais bonito do planeta Terra. Muito obrigado, Potter. É entre homens e mulheres. Eu não dos 7 bilhões que habitam esse planeta, o Rodrigo Hilbert é disparado o mais belo. E ele é cheiroso, eu conversei com ele. Eu não sou gay, mas pro Rodrigo Hilbert eu abro uma exceção. Eu, pelo Rodrigo Ribeiro, eu não viraria gay, eu viraria mulher. Esse cara é o marido da Fernanda Lima? Tiraria meu tico. É o Fernando? É o marido da Fernanda Lima? É ele mesmo. É? 10h21, Marcos Palmeira pedala na orla de Ipanema. Pedala, Palmeira! Esse também é mestre. Tá jogando bola? Não, tava pedalando. Bicicleta. Pedalando. 12h33, Grazi Massafera caminha em praia Carioca. Eu prefiro a Grazi Massafera, o Rodrigo também. Hilbert. Toda a vida. 14h56, Cláudia Jimenez passeia com o novo namorado em shopping. Essa aí tem que ter um segredo. Ela tem que pagar tudo pros caras, né? Ela gorda, ela paga. Não, porque você é gorda, ela é feia. Não, cara, porque só um pouquinho. Potter, tu paga tudo pras mulheres? Olha, tem um plural, aí que eu não concordo, mas eu pago. Não, para as mulheres as quais tu estás privando no momento. Respectivo. Eu pago quase tudo. Eu tenho um lema: nenhuma mulher paga com o Davi Coimbra. Mas. Que loucura, hein? Mas é que eu não posso. É que no caso dessa Cláudia Jimenez, ela é feia também, né? É gorda e feia, né? É gorda e feia. Ela não fala gorda, né? Ela é feia. É. Não, ela é gorda. Não, ela é feia. Não, ela é grande. Ah. E as fotos dela dos paparazzi é sempre comendo alguma coisa. Sempre no restaurante. 16h01, Mano Menezes almoça com a mulher em shopping. Pô, Mano Menezes, já tá no tarde do dia, hein? Por isso que não atendeu. Celebridade, Mano Menezes. Vou mandar um abraço pro nosso querido Júnior Schiller, que sempre nos coloca em contato. Desculpa, é que ele tá como JR no Twitter. O Juliano Schiller, que sempre nos coloca em contato com o Mano Menezes, né, cara? E agora, questão de 7 minutos atrás. 7 minutos. minutinhos atrás, não sete. Mais do que isso, Feta, é 7. 3 vezes 7, 21, 7, 14, era 18 e 14, Girino. 18 e 14, Nives Thelmann circula com o filho em aeroporto carioca. Eu não tô ligado na Nives Thelmann. Ô, amor, não tô ligado. A mulher com o Elano, ah, tá, do Elano, me lembrei. Isso, mandou pra Nives Thelmann lá. Certo. Ela é linda. Mas ela já rodou. Ela é mais ou menos assim, tipo o meu carro. Meu carrinho lá batendo uns 100 quilômetros. Um carrinho bem rodado, bem revisado, sempre tem o seu valor, bem maciozinho. Macio. Sabe os caminhos, né? É, eu levo ali no Oscar e no cabeça, não tem nenhum corrimento. Pronto, de óleo e tal, vazamento, né? E aí, Potterzinho, o que tem aí? Piada do Potter! Apoio! Madeireira Gando, semana de promoção das chapas de forme cagando! Essa aqui vai pra rapaziada da clínica Viva Bem, clínica médica e odontológica, onde hoje eu limpei os meus dentes. Oh, que bonito! Deixa eu ver. Tá bonito, né? Que isso, velho? Mudou de cor. Beijo pra Karina, que foi final a tártaro, aí era mato nesses dentes. Na hora que ela viu meus dentes, ela, graças a Deus, dentes sujos. É bom, né? A loira liga pro médico. Doutor, será que eu posso engravidar se me sentar no mesmo lugar do meu namorado? É o médico. Depende se ele não se levantar. Bill e Sam, dois velhos amigos, sempre se encontravam na pracinha pra jogar aquele dominozinho e tal. E aí o Bill e o Sam sempre se encontravam e de repente o Sam desapareceu. Ah, não, cara. Não brinca. Desapareceu e o Bill viu o Sam chegando depois de duas semanas e falou lá pro Sam: Sam! Ô, Sam! Por Deus, Sam! O que aconteceu com você? Eu estava na cadeia. Cadeia, Sam? Por que motivo? Lembra-se da Vanessa, aquela maravilhosa garçonete loira da padaria? Sim, claro que eu me lembro. Bem, ela foi à polícia e me denunciou por estupro. E eu, com meus 79 anos de idade, fui todo feliz pra corte e me declarei culpado. E aí aquele juizinho de merda me sentenciou 20 dias por falso testemunho. Tadinho, velhinho. Noivaram ou não? Essa é a dúvida do nosso prezado ouvinte. Não sei se eu devo dizer o nome dele ou não. Ele pede pra não dizer? É, vamos ver. Tenho 20 anos e namoro há 10 meses uma garota que também tem 20 anos. Ah, não, noiva. 20 anos. E apesar da pouca idade, ela se formará no fim do ano. Noiva. E eu já passei no meio do meu curso da faculdade. Não, noiva. Esses dias eu estava pensando no que dar pra ela de aniversário de um ano de namoro e pensei em pedir ela em noiva. É bom. Olha que amor. Talvez ela não goste do presente. Sabe que isso é muito louco, tá? Saiu na Veja, acho, dessa semana que os homens são mais românticos que as mulheres. Toda a vida, cara. Os homens estão querendo casar e ter filhos e as mulheres estão querendo liberdade e diversão. Sim, elas querem. Agora elas querem tudo igual. Então elas querem isso. Mas o erro é do homem agora tá querendo o negócio. Agora era a hora do homem aproveitar, né? É isso que eu ia dizer. Até a geração do meu pai ali, a geração anterior a minha, o que acontecia com os homens? Os homens eram libertinos, eram permissivos. A minha geração não, é de homem certinho. A nossa. Tal, né? A nossa, né, no caso. Cabeça no lugar e tal. Nós somos os românticos, os novos românticos, the new romantics. E as mulheres da nossa geração. E as mulheres agora querem ser o que nossos pais eram. Libertinas. Já são uma coisa, não dá pra entender. Se as mulheres querem diversão e tudo mais, que elas paguem por isso também. Que é barbado, né? Querer diversão e tudo de graça. Bebedinha, restaurantezinho, sushizinho, sashimizinho. Você tá no colinho? Que mais, Davi? Perguntei para alguns amigos o que eles achavam da ideia e alguns acharam legal por nos amarmos e ser um casal que está sempre de bem. E outros não, por sermos jovens ainda e podermos mudar de opinião mais tarde. Eu sei que sou novo, não tenho muitas experiências amorosas, mas eu nunca amei ninguém tanto quanto eu a amo. Claro, tem 20 anos, burro. A noiva viveu. A noiva que é bom aprender. Claro. Os erros cedo. Casa com essa mulher, fica o tempo. Aí ela vai, aí vai levar uma guampa, tu vai meter uma guampa nela e acaba. E tem outra mulher. Aí já aprendeu. É o momento exato pra eu colocar uma frase que é a seguinte. só dê conselhos pra minha vida quando a sua for o exemplo. Eu tô valendo. Não sei se o Peão está valendo nessa aí, mas eu tô valendo. Mas ele está pedindo conselhos. Ele está perguntando o seguinte. A não ser seguido, mas só um exemplo. Noivo ou não noivo? O que mudaria se não noivasse? Não, noiva. Não, tem 20 anos, tio. Por favor, me ajudem com essa dúvida, como ele disse para não omitir o nome dele. O nome dele é Felipe Fetzer. Eu vou dar uma dica para os ouvintes. Pedir conselho sobre noivado pro Pretinho Básico é como pedir conselho sobre filhos pros casal Nardoni, assim, cara. Puta, que exemplo. Mas por quê? Ele voltou. Mas por quê? Barbaridade, porque cara. A gente não é o melhor exemplo. Cara. Como que não? Mas como que não? Tu é casado, pai de família. Eu não noivei. O noivado é um hiato. Não deu tempo. O noivado é o hiato entre a liberdade e o calabouço. É o noivado. É a descida da escadinha pro calabouço. Com a porta aberta ainda. E o que acontece nesse ato é aquela vontade desesperada do prisioneiro que está indo para o calabouço de se libertar. É, exatamente. Eu vou falar sobre uma experiência que alguns amigos meus tiveram. Pessoal, uma experiência certo. De amigos. Que é o seguinte, amigos meus, tá? Algum deles está aqui nessa mesa? Não. Então foi não. Porã. O que aconteceu é porque Porã... Gente, essa história do Porã. Vamos lá, é o seguinte, uma mulher em geral, não um homem, tá? Não um homem, mas a mulher, depois que ela noiva, certo. Acontece isso que o Pianjas falou. Ela fica pensando, é agora a minha última chance de fazer alguma coisa que eu jamais farei. E aí ela faz coisas que ela jamais faria com alguns homens, entre esses meus amigos, que eram especialistas em... Pegar seduzir noivo. Noivas. O cara via que uma mulher era noiva e o cara ia exatamente lá. E botava isso na cabeça dela. É um baita livro, é a tua última chance. A tua última chance de fazer todas as coisas que tu quer fazer. Tem que abraçar, né, cara? Peraí que eu mestre, vou te dar um beijo da missa. Tem que abraçar. Mestre. Pois é. Então, e aí acontece, as mulheres cedem nessa tentação. É. Então, que beijo bom, Pedro. Tu merece. Isso me lembrou um filme que eu vi dia desses, em que o cara tinha uma grande estratégia também pra chegar nas mulheres. Ele olhava uma mulher que o interessava, chegava por trás dela e dizia um nome qualquer que ele inventava na hora. Ô Renata, e aí, pá? E a guria dizia, não sou Renata. E aí ele dizia, putz, desculpa, cara, eu tô te confundindo com uma moça que eu tive ontem ali e tal, e infelizmente eu fiquei de ligar pra ela hoje, não liguei, eu ia te pedir desculpas e tal. Aí a guria já fica naquela, se ele me confundiu com a fulana, porque a fulana é bonita, porque eu também sou bonita, e ele não ligou pra fulana, pô, então ele alguma coisa ele tem pra não ter ligado pra fulana, já desperta. Mas ao mesmo tempo tá demonstrando também, né, que quer ir atrás, né, porque ele tem foi ali. Exatamente, claro, aí claro, a mulher já claro. Se coloca na posição de oponente da outra mulher, né. Aquelas... Amor e Outras Drogas. Amor e Outras Drogas é o nome do filme, muito legal. Enfim, caramba. Que coisa. 6h29. Uma piada, tá uma piada. Uma piada. É clá clá, é clá clá, é clá clá. Classificados do Pretinho. Duas ofertas aqui pra este momento classificados. O cara tá vendendo um Polo Sedan 2010 preto completo 2.0 Comfortline, top de linha, 62.000 km por 39.900. Que ano que é? 2010. O que tu acha, Amaral? Baita carro. E o valor? Tá de acordo. Tá de acordo. Aceita o carro quitado de menor valor na troca. Interessados, contatem pelo e-mail vendopolopreto@gmail.com. Mais carro uma batido, aqui. Carro batido. Meu visto. Que isso, cara? Que carro batido nada, não faz assim. Quem tá me olhando pra mim? Não foi tu que falou? Claro que não, querido. Tô aqui amarrando meu tênis. Tá bom. Só tem um, né? Tem um tênis. Tem as costas largas aí, homem. Vendo meu vestido de noiva europeu. Olha aí, ó, desistiu. Pô, quem sabe o nosso aí, amigo Felipe não compra aí o vestido presente. De noiva pra sua namorada. Desistiu de casar, nossa. E aí, ao invés de noivar, já ouviu o motivo principal pra não noivar, né? Já casa direto. Enfim, como vivo há 5 anos na Itália, acabei comprando o vestido aqui em Roma pra me casar na cidade natal, Erechim. É burro. Pertinho aí de Passo Fundo. Mas não dá pra entender, o cara tá em Roma e quer vir pra ela. É uma mulher. Erechim, o casório foi no último dia 13 de agosto. Tenho nota fiscal e fotos do vestido para compartilhar. O tema do bem conservadinho, podemos fechar um preço bacana. Muito porque bati perna em Roma para conseguir o melhor custo-benefício. Ah, e o vestido está no Brasil e à disposição, limpo e cheiroso. Quem ficou interessado ou interessada, me escreva no e-mail vendovestidodenoivaeuropeu@gmail.com. Fica a dica, hein, pessoal? Que saudade de tudo aí. Grande abraço a todos. Fetiche. Andressa Colê. Ai, que sobrenome. Facebook, Maurício, sabe? Que é isso, cara? A mulher é casada, rapaz. A mulher é casada. É C-O-L-L-E-T. Voltamos em seguida. Estamos de volta com o Pretinho Básico pela grande rede Atlântida de rádios do sul do Brasil. 22 minutos para 7. Logo mais às 7, não perca. A voz do Brasil. Que beleza. Vamos lá, doutor Alceu. Tudo bem, doutor Alceu? O que você ia falar, Marcos? As pessoas ouvem o Pretinho só por causa da voz do Brasil. Por causa da voz, fica ouvindo o Pretinho pra não perder o início da voz do Brasil. É verdade. Casa Perini, especial é o agora. Aprecie com moderação. Apresenta Bola, Bola nas Costas. E aí, doutor Alceu? Doutor Petro, Brasileirão vai ter horário novo, doutor Petro. É verdade, doutor Alceu. Por causa do horário de beirão. Isso, esperar duas rodadas, o jogador morrer dentro de campo entre 3 e 4 da tarde pra mudar o horário. Porque não muda quando muda o horário. Impressionante. E amanhã já tem o Figueirense e o Grêmio, doutor Petter, às 7 da noite. Baita mas horário, não entre hein? Eles, né, doutor Petter? Não entre eles, mas é um baita horário de jogo. Se fosse entre eles, o Figueirense ia ganhar, né? Das 7 às 9 o joguinho, que beleza, hein? O Figueirense vai jogar com o Botafogo, hein, Botafogo? Ah, esse jogo aí interessa a parte de cima da tabela, não é mesmo? Que 0x0 pegado nesse jogo ia ser o ideal. E o Grêmio vai jogar com o Atlético Mineiro. Também é 7, mas nem Atlético Mineiro. Vai passear em Minas o Grêmio, em né? Minas, vai passear em Minas. O Atlético também já tá se escapando, né? Já tá mais. Faltam 5 jogos. Do que nada, rapaz. Não tem mais ingresso lá, não. Lá em Atlético Mineiro. Não vai lotar o estádio e os caras do Atlético Mineiro estão dizendo que é o jogo do ano. É o jogo da vida. Mas lotar a Arena do Jacaré, 15 pessoas, né? 20. Não é, mas já esgotou, é tipo né? São Januário. Esgotou em meia hora os ingressos. Os caras falam São Januário, né? Mas São Januário lotado. Não, porque ele disse se eles ganharem, eles praticamente se livram. O Atlético Mineiro na Série A. É que, matematicamente, não. São 45 pontos hoje. Praticamente hoje é menos, livra. Né? E domingo tem o Avaí e o Inter, doutor Peter. Mas não entre eles. Não entre eles, né? Nossa, isso é bem verdade. O Avaí joga às 5 da tarde com o Ceará, hein, Avaí? Esse sim. Esse é o jogo da vida do Avaí. E o William foi absolvido? Ah, foi absolvido. Olha aí, ó. Grande notícia pros Avaianos. Se ganhar, o Avaí fica com o mesmo número de pontos do Ceará, mas ainda... Os dois ainda na zona de rebaixamento. Fica abaixo por saldo de gols. Mas, pô, é um respiro se ganhar o Avaí. E o Inter pega o Plu. O Pluminense em Inter. Às 7 da noite de domingo, doutor Peter. É verdade, doutor Alceu. E parece que o Inter tá trocando lá o material esportivo, doutor Peter. A notícia de hoje foi que o Inter assinou rescisão de contrato com a Reboque e nos próximos dias assinará com a Nike. E aí não é falado nada no ar, porque tem o Natal, né? E a camisa do Inter até 31 de dezembro, não sei como é que ficou com a rescisão, é a Reboque, é uma época que vende muito a camiseta, né? Todo mundo dá de presente. É verdade. E aí o Inter tem que ficar quieto, não pode falar nada, e a Reboque, obviamente, não tem que ficar quietinha também. Estive há poucos minutos, inclusive, na lojinha do Inter aqui no Beira-Rio, aqui pertinho da rádio, e o parceiro do balcão das vendas ali falou que sim, está chegando novo estoque, inclusive da última camisa do Inter a lançar. A terceira. Exato, sim, a vermelha com faixas aquela, sabe? Que vai chegar a remessa nova, inclusive, deste material. Da Reboque. Da Reboque. A Reboque muito mais acertou do que errou com o Inter. Ela é uma boa marca de camiseta. Ela tem umas. As camisas que o Fetter tá, por exemplo, dúvida, é bonita. Sem dúvida. Que o Fetter tá. É a branca. Com a faixa vermelha no peito. É a camisa contra o Mazembe, por exemplo, era linda. Pena que aconteceu aqui, mas era linda. E o Cristiano Ronaldo, doutor Pepe, ganhou o prêmio Chuteira de Ouro. Feito! Cara, e vocês viram que isso acontece com o Milan, com o Real Madrid e com o Barcelona. Todos os jogadores do evento, do elenco, ganham Audis. Sabe? Um Audi a cada 6 meses pode escolher o modelo. Pra cada um. E aí tem as festas, assim, que entrega a chavezinha do seu modelo. Que beleza, hein? Os caras são milionários, eles escolhem Audis diferentes pra não ficar todo mundo com o mesmo. É, exatamente. O Pato, por exemplo, desculpa, doutor Alceu, escolheu uma Q7, o Robinho um A8, Que vida. E por aí vai. Pra nós aqui, o máximo que a gente consegue no Pretinho Básico é um e-mail da Amanda perguntando o tamanho do nosso pé. Oh, mas é alguém que se preocupa com a gente, cara, e nos dá uns calçados bonitos e tal. Não, não, tô diminuindo, tô falando que é o máximo. Meu, é demais, cara. Cada um com é seu máximo. Tamanho, e né? E o preço desses carros na Itália, cara, é tipo o preço de um carro normal. É verdade, aqui, cara. Falou bem, é Marcos. 30 Pias. Mil euros. É isso aí, não é quase nada pra um clube. É uma brincadeira, é como. Aliás, pra uma empresa desse tamanho. Isso aí. Verdade. Fica a dica pra E ainda bota os caras cara desse naipe pra andar dentro dos carros dele. Estacionamento do Santiago Bernabéu só tem essas porcarias aí. Ô, doutor Alceu, eu queria só lhe dizer mais uma vez, o senhor não quer saber por que eu tô com essa camiseta bonita aqui do Colorado, doutor Alceu? É por quê, doutor Pepe? Porque daqui a pouquinho eu vou estar participando de um evento em Gravataí. Chamado o maior evento consular do mundo, do consulado de primeira, que é o consulado Colorado de Gravataí. 5 toneladas de alimentos arrecadados serão distribuídos em entidades assistenciais e mais de 2.200 ingressos vendidos. Toda a grana também revertida para a assistência técnica, para assistência social em Gravataí e região. É um orgulho poder participar. Grande abraço para a galera que vai estar lá. Obrigado, tá, doutor Alceu? De nada! Vamos nós aí, KG! Numa viagem de trem e um velhinho sentado à sua frente, um casal de namorados. Piuí! Aí o rapaz apertava o narizinho da Piuí! Namorada e perguntava: dói, amorzinho? Piuí! Ai, dói, dói sim! Aí ele dá um beijinho no nariz e pergunta: e a gola? E a gola? A gola passou! Ai, passado alguns minutos, ele aperta a bochechinha da rapariga e pergunta: dói? Ah, dói sim! Aí ele dá um beijo na bochechinha da rapariga e pergunta: onde é que tá rolando tudo isso? No trem. No trem. E o Piuí? O Piuí do trem. Ah, o Piuí, claro. É, isso. Piuí, o velhinho lá Piuí, sentado no banco da frente. É. Aí ele dá um beijinho na bochecha e pergunta: Piuí, e a gola? E a gola passou? É o Cebolinha? Ai, e a gola passou? Era o Cebolinha. Não, é casal de namorado, sempre falam que nem idiota. Que isso, sabe? Isso. Quanto mais apaixonado, passou. Mais idiota. E quanto mais japonês, mais idiota. Piuí. E aí continuaram naquela vida, enchendo o saco, até que o velhinho, cansado daquilo, olha pra trás Piuí. E diz: ô, boquinha de anjo, cura hemorroida, filha do mar. E na cabine do lado do trem, um homem e uma mulher dividindo um beliche, um daqueles lugares de... Ah, meu, só um pouquinho, que trem desgraçado, né, meu? Aqueles trem... Para um pouco, cara. É muito cruzamento, ele tem que usar. Aqueles trem de viagem, então tinha um beliche, só que o casal não se conhecia. O homem e a mulher sem se conhecer, o homem dormindo em cima, certo. Mulher dormindo embaixo, aquele clima meio estranho, pá, dormir juntos e tal. E o homem pediu pra mulher: minha senhora, desculpa incomodá-la, mas você poderia, por favor, ir até o armário ali, você que tá na parte de baixo do beliche, Piuí. Pegar um cobertor pra mim, que eu tô morrendo de frio. E a mulher respondeu: eu tenho uma ideia melhor. Somente Deus. Essa noite, Deus olhando, vamos fingir que estamos casados. Piuí! E o cara no beliche em cima: nossa, isso é uma grande ideia. Bom, então pegue você mesmo, maldito cobertor. É assim, é assim. Parou. Após um momento de silêncio, o homem peidou. Melhora muito a piada com essa frase. Melhora final. Muito, cara. Arthur Petri que mandou. Muito bom, Arthur Petri. Do trem, do rapido trem. Piuí! E aí, Davizinho? Bom, num trem... Não, não tem nada a ver com trem. Procura-se. Gostaria da ajuda de vocês para encontrar uma menina linda que estava no ônibus ontem junto comigo. É o meu setor aqui, né? Cagão. Setor de cagões. O título é Guri do Ônibus. Guri do Ônibus. Guri do... Uma menina linda que estava no ônibus ontem junto comigo. Ela passou o trajeto todo me cuidando e eu a cuidando. Mas então chega, aí, tia. Quando desci, ela olhou para a porta para ver se eu tinha descido. E eu tava cuidando ela da janela do lado de fora. E ela me deu tchau. Oh, não. E eu mandei um beijo pra ela. E ela deu uma risadinha. E agora eu preciso achá-la de novo. Propaganda do meu primeiro sutiã, né? É, quase. O ônibus era o Juca Batista. Ó. Tá? Por volta das 16 horas. É, vizinho do Porã. Centro-bairro. ela tinha uma tatuagem que ia do pé e ia subindo, subindo, e subindo, e subindo, e subindo, e subindo a até perna. Até onde, pô, Davi? Ela ia... A testa, pelo menos. Até o extremo norte. Ela não parou de subir, né, cara? Tinha um piercing transversal em uma orelha. Ah, então é drogada. A tatuagem com piercing? É drogada, drogada. Que isso, e cara? E tinha um outro piercing em outra orelha. Ah, oh, olha aí, ó. Nossa, é uma mulher estranha. Já foi presa, é traficante. Cara... É, não, esse, a mina é essa. Cara. A mina é essa. Dois piercings é verdade, que sobe amigo. Do pé até a uma pessoa com dois piercings. É, o primeiro piercing bota e uma tatuagem pra usar sobe, drogas. Sobe, sobe. É conhecido. E o segundo quando vai preso. Conhecido como traficante. Não faz assim. O famoso trafica na linguagem do crime. Então essa traficante com dois piercings e uma tatuagem que sobe sem parar. Essa já foi traficante. Deve mandar. Do Rio. Ou então você que é interessado, né? Qual e-mail? O e-mail é guridoônibus, dois os, arroba hotmail.com. Cagão do ônibus. Ontem à tarde, entre duas matérias do patrão, a gente parou com a equipe da RBS TV para tomar um suco e aí tinha uma mesa com três mulheres absolutamente maravilhosas. Uma delas, assim, ó... De acabar com o mundo, assim, sabe? E aí foi lá e chegou na mina. E tu quer que mande e-mail assim, meu Deus. Chego, não chego, mas chego. Tem namorada, mas tu tem namorada, cara. Não, não, como mas assim, é chego, duas mas coisas na diferentes. Na história não tem nada a ver. Ah, não tem nada diferentes. A ver, desculpa. Que? Isso é ficção. Tá, não, é só... Aí tava questão... ela aí, aí eu fui lavar as mãos, assim, ela tava falando no espelho, aí eu posso, falei assim, ela assim... Claro, que mulher adora espelho, assim, também, né? Aí continuei lavando as mãos, né? Mas ela saiu, tá pra mim. Também né? Gostosa. Vou sair daqui jeito. Com ela pro motel direto. Que isso, pote! Foi o que passou pela minha cabeça. Cara, é uma ideia bárbara. Foi o que passou pela minha cabeça. Aí, ela sentada na mesa ao lado, aí tava lá dentro, saiu com as amigas, foi pra mesa ao lado e... Vou chegar, eu vou ser aqueles cagão que manda e-mail pretinho. Boa, pote! Tipo assim, com licença, meus amigos aqui falaram que apostaram comigo, não, deixa eles ouvir. Tu falou que tu chegou assim, a guria já levantou e foi embora. Que eu ia tá do jeito. Que eu ia, que eu conseguiria os nomes de vocês pra gente catar no Facebook. Ah, tá. E aí, mas que aí a mais tá gostosa ali, delas falou assim: eu não tenho. Então tu vai perder a aposta. Ah! Bah, que beleza, hein? Que pancada. Que elegância. Vai sentar de novo na mesa. Não falei mais nada, me sentei eles aí. Vanessa Pérez. Perco. O nome dela é Vanessa Pérez. Menti, né? Pros guris, né? Vanessa Pérez! Eu até hoje procurando a Vanessa Pérez. Que beleza. Mas não sou um guri cagão. Não. Né, que boa, fica mandando e-mailzinho aqui, tentei a sorte. É verdade. Assim essa é. Tem que tentar. Porque isso já deu certo outro dia. Com essa morena metida que tá me ouvindo agora, metida. Metida. Vai embarangar. A Vanessa Pérez. Tu vai embarangar, Vanessa Pérez. Vai embarangar e o que é pior, tu não vai pegar. É. Ela vai não, lá na frente, ela vai embarangar que não vai ter pego. Embarangada fumando cigarro no dedinho aqui, no minguinho, segurando cigarro. Amarelo. Ela vai, oi, lembra aquela vez do suco? Eu falo assim, vai tomar banho vai, agora. Relaxada. Deixa eu te deixar uma frase, tá? Relaxada. Só conhece o antídoto quem já provou o veneno. Ó, tá aí, ó. Tá aí. Maravilhosa essa frase. Que frase, eu já provei, cara. O veneno da cobra. Tiago Pereira mandou pra gente aqui. Mandou muito bem, Tiago. O Tiago Pereira é nadador. Tiago quê? Nadador. É. Nadador, não. Ele é departamento de engenharia de projetos especiais da Stemac. E nada sempre de noite. Ah, nada de noite? Nada. De noite, nada. Todo engenheiro é assim. O que tu quer, Potter? Uma pedinha, vai. Piada do Potter! Apoio! Antes, três gu! Seu marido tá nervoso, dá o gu que passa! Que isso? Anti-estresse. E aí a mãe chega pro Joãozinho. Dá o gu. A mãe chega pro Joãozinho. Fala aí, tio Potter, beleza? Só um pouquinho, cara. O que vocês acharam tão engraçado? Ah, o anti-estresse. No patrocinador. Ah, o anti-estresse. Nas lojas gu. Do gu. Dugu! A mãe resolve tirar uma história limpa com o filho. Filho! Um passarinho me contou que você tá se drogando! Nossa senhora, mãe! Acho que a drogada é a senhora mesmo que fica aí falando com o passarinho! Mais uma! Aí mais uma pra mim, tipo. A mulher agora, a tua irmã. A filha conta ao pai que tinha um namorado e ele começa logo a perguntar: ao menos é um rapaz que poupa? Não poupa ninguém. É sim, papai. Ainda na semana passada, quando eu fui lá, a primeira coisa que ele fez foi apagar a luz. Olha, economia. Mais um. Só casando. Diz a mãe. Rapaz, que ela mostrou os peitos pra ele. Isso, João. Sabe isso aí? Desculpa. Sabe isso aí? Do João? Que? Chega pras amiguinhas da irmã dele, pede pra elas mostrar os peitos. Não, não, faz é assim isso, mais. É, não, é isso aí. Não, é bem assim. Qual é o contexto, João? Não, o contexto é quando elas me pedem pra eu fazer alguma coisa, eu falo, tá bom, só se mostrar os peitos. Parece o meu corretor de valores, cara. É a melhor. Essa disparada é a melhor. Desculpa, janela errada. Agora conta, né, cara? Uma conta. Milhares não ouviram. Uma vez eu tava. Não, conversando... conta com gosto, como se fosse a primeira vez. Conta. Lá no Sport TV, tu conta com gosto as tuas histórias. Vocês não sabem o que aconteceu uma vez comigo. Tô eu no MSN, trocando ideia. Venda e compra de ações, né? Certo. Aliás, tá ruim a bolsa, viu? Tá ruim. A hora está ruim. Então agora é hora de comprar. O pessoal tá saindo. Não é ainda. Não é ainda. Não, ainda não. E aí, o cara pra mim, não, a Companhia Siderúrgica Nacional tá bem, pô, vai valer a pena, vai aumentar em 65% o minério de ferro. Certo. A China é importadora do minério de ferro brasileiro, vai valer a pena, CSN, compra a CSN. Ah, beleza, vou comprar, quanto tu acha que eu compro? E ele me responde, agora me mostre seus peitinhos. E tu? Não, eu tô sem webcam, cara. Não, eu respondi, como assim, cara? Dele, ops, janela errada. Janela errada, eu cara. Tenho certeza. Ele tá comigo falando pra comprar ação e com outra mulher. Eu tenho certeza. Ao mesmo tempo, cara. Eu tenho certeza que o Pianjas mostrou os peitinhos. Mostrou os peitinhos. Não, é porque ele da tia peitinha. Pela Companhia Cirúrgica Nacional, cara. Não, tudo bem, cara. A mãe, pra filha. Filha, tu gosta do teu namorado? Gosto sim, mãe. Ele até me chama de minha gatinha. Ai, amor. Minha coelhinha. Pois é, minha filha, mas depois os animais vão crescendo. É minha vaca, minha baleia. Chega! Tá bom. Tá bem assim. Vamos ver uma pequenininha aí. Aqui tem um. Tá, então vamos lá. Vai, KG, então. Na época de Natal, o juiz sentia-se benevolente ao interrogar o réu. Do que o senhor é acusado? É de fazer compras de Natal antes do tempo, meritíssimo. Mas isso não é crime nenhum. Com que antecedência estava a fazer compras? É, antes da loja abrir. Posso mandar uns abraços? Pode, manda abraço. Um abraço especial pro Júlio Joe, cara, lá dos Óculos Absurda. Tive lá em São Paulo. O pessoal lá de São Paulo não tá ouvindo, evidentemente. Mas toda a galera. Não adianta mandar abraço, né, porra? Pô? Mas vai chegar neles pelo Twitter. Só os corintianos. Abre o Twitter e manda. Os corintianos estão te ouvindo, cara. E pro Zé da Silva, roteirista da Globo, cara que faz os cartuns do Diário Catarinense. Encontrei ele no Rio ontem à noite. Mestre dos mestres, abraço, Zé da Silva. Também o pessoal do Seven Locks que mandou um CDzinho muito legal. Descasso do Seven Locks, música nova tocando na programação da Atlântida, chamada Just Call Me. É demais o trabalho talvez dos caras. Talvez o maior artista de rap do Brasil. Hoje. Talvez. Hoje. Talvez, hoje sim. Talvez. Talvez. Talvez. Talvez. A gente não conhece todos, né? Talvez. Bom, vai, Davizinho, vai. Temos uma piada velha. Oba, que do bom, Porã. Davi, do Porã. O Porã que não veio no programa, mandou uma piada velha. É isso mandou. Aí. Tu falou com ele, Maurício? Falei. E aí, deixou tudo nos conformes, corrigiu? Não, que ele estava saindo pra caminhada e não pôde vir ao Pretinho. Não pôde vir ao programa. É uma boa justificativa. Mas ficou o corretivo, né? Mas ficou... ele já vai te ligar pra elogiar a programação do Discorama de hoje, não te preocupa. Tudo bem. Vai te ligar pra elogiar a voz, tá foda a voz do Brasil, Feta. Parabéns. O meu sonho é fazer um programa geriátrico com esse título, A Voz do Brasil. A Voz do Brasil. Pai chegou furioso em casa e disse à mulher: Maria, o namorado da tua filha escreveu o nome dela com xixi no muro. Que isso? É bom, né, cara? Mas é da idade, querido. Tu também costumava fazer isso quando era mais novo. É, mas tá escrito com a letra dela. Boa. Ai, que beleza. O que o cachorro disse pro biólogo? Ô, Joãozinho. O que é que o cachorro disse pro biólogo? O que é que o cachorro disse pro biólogo? Mitose! Era um poodle. Mitose, do verbo tosar. Tosir. É tosar. Por que o filho do eletricista, João, quer entrar para a polícia? Tempo! Bem, o filho do eletricista quer entrar para a polícia para... fazer parte do batalhão de choque. Eu quero mandar um beijo pro tio do boy. Obrigado aí, os tio do boy. Um abraço pro Paulo Lenz, que mandou essa aqui, que é a última também, aqui, ó. Por que as pessoas dos Estados Unidos comem bacon no café da manhã? Ah, essa é muito fácil, é pra começar o dia de bacon a vida. Meu Deus. Muito boa. Não perca daqui a pouco a Voz do Brasil. E fique sabendo você, caso não tenha escutado ainda durante o dia, não tenha aí acessado o site findoplaneta.com.br. Hoje foram divulgadas mais duas sensacionais atrações para o Planeta Atlântida, Marcelo D2 e Ivete Sangalo. Então você vai fazendo as contas aí. Já foram divulgadas Marcelo D2, Ivete Sangalo, Charlie Brown Jr., Armandinho, Jota Quest e O Rapa. Sendo que O Rapa somente se apresentará em Santa Catarina e as demais atrações nos dois estados. Qual é a missão agora? Porque tem missão no site. Não tô ligado na missão, brother. Tem que ligar lá no ofindoplaneta.com.br. Ofindoplaneta.com.br. Eu ligo como? Eu entro na rede mundial dos computadores. Tu sabe que eu tive aberto 24 horas. Em redação Sport TV, onde foi o Piangers hoje, né? Eu tive essa semana. Ah, eu tive. E eu sabia que o Piangers ia lá. E eu disse pro pessoal, lá pro Rizek, pra convocar o Neyla. Maravilhoso, Davi Coimbra. E o Neyla foi, né, Neyla? Fui lá, Rizek maravilhoso. É mesmo? Maravilhoso. Revelação. Qual é a onda de tirar férias, assim? Qual é a onda hoje em dia? O momento hoje? É, pra onde é que as pessoas de bom gosto vão? Praia de Sucupira. Sucupira. Sucupira. É uma praia escondida, não tem energia elétrica. Dias Gomes veraneou muito lá. O Odorico Paraguaçu, né? Isso mesmo. Maravilhosa. Sucupira, ninguém sai no Nordeste. Zero a zero. Ninguém sai no 0x0. É goleada. Sempre tem futebol lá. Exatamente. Pois é, mas eu final de tarde, o pessoal joga a bola. Eu só vi o início do programa, quando apareceu o Piangers e o Pedrão Esmanioto, mas acabei não vendo a participação do Neyla. Foi muito boa a participação do Neyla no final. Eu fiz algumas piadinhas com os corintianos estão muito brabos comigo no Twitter. Por que será? E aí a Globo... O que tu falou, por exemplo, só pra gente ter noção, assim? Eu falei que a taça de 2005 foi roubada, falei que o Corinthians é ajudado pela arbitragem sistematicamente. Isso não é piadinha, né? Tá, mas isso não é piada. Pros são fatos. Isso é um absurdo. Não, mas tu falou outras piadinhas. E disse também que eu gosto muito do Corinthians e da torcida do Corinthians, em especial aquela torcida que tá fora do sistema penitenciário brasileiro. E que o Adriano tá só a 4 quilos, tem que perder só 4 quilos, cara, pra ficar com o peso de um hipopótamo. E aí o pessoal, enfim, ficou bravo. O pessoal não gostou. E, enfim, tá no Twitter do Pretinho Básico, botei o link da matéria, certo, ali, das piadas. Tá bom, bota no blog também. Vou botar. Bota no blog também, fica fácil pra quem de repente. Muita gente não tá na rede social, né? Muita gente não tem Twitter, né, cara? Muita gente não tem. Muito mais gente não tem Twitter do que gente tem Twitter. É verdade, vamos botar então, no blog. Bota no blog também, que aí é mais fácil. Vocês não imaginam quantas pessoas me reconheceram no Rio de Janeiro e em São Paulo, cara? Quantas? Nenhuma. Eu imaginei. Nenhuma pessoa. Que bom, né, cara? Isso que é bom ir pra lá, quem mesmo. Quem é Piangers? Lá o cara consegue ter uma paz, né? Mas um dia tu vai ser reconhecido em São Paulo. Boa, Fábio. É muita máscara o cara dizer isso. É muita máscara. É muita máscara. Na rua, sossegado, né, cara? Caminhar. Ficamos por aqui com o Pretinho Básico. Muito obrigado pela sua audiência. Voltaremos amanhã em duas edições, 13 e 18, no modo replay. E ao vivo novamente na segunda. Um bom final de semana. Tchau.